eu sou fuleiro. Se eu vou pro centro no domingo do perfume, eu uso o pingo que deixa perder no prédio inteiro.